Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Viva, bom dia, Ana Luísa. Olá, bom dia, Crisal e estimados ouvintes. Desejo que estejam todos bem, bem hidratados, não é? Este tempo prega estas partidas assim, não é? Hora quente, hora menos quente, não é? Sempre oscilando. É verdade, é como a vida. Como a vida, é ciclos. É verdade, é verdade. Os ciclos em que estamos melhores, outros piores, e é nos piores que nós aprendemos e tiramos grandes lições. É verdade, são esses períodos de... que devem servir de grande reflexão para percebermos este sentido da vida, não é? E todos viemos com uma missão. Resta saber se conseguimos descobrir qual a missão que foi preparada para nós. Às vezes lutamos tanto, não é? Estamos tão focados no materialismo, nesta sociedade... consumista. Exato. E deixamos passar ao lado, às vezes, uma grande vida, não é? Mas cada vez mais se nota que há pessoas já preparadas e a viver as coisas de uma outra forma, a deixarem o materialismo e a olharem para o seu interior e saber os seus propósitos de vida. E cada vez mais, é verdade, cada vez mais, e também o sentido de responsabilidade pelo nosso planeta, que é a nossa casa, é a casa de todos nós, não é? Porque a poluição no ar mata à escala global. É verdade. E as ameaças à nossa saúde são muitas vezes invisíveis. Isto na Ásia tem um ponto com muito maior incidência, mas na Europa também. Também, Crisália, e não nos podemos esquecer que as próprias correntes marítimas, o vento, não é? Traz o que existe nos outros lados, traz e leva, não é? E portanto, não podemos pensar que estamos imunes a estes ataques invisíveis, não é? É um bocadinho como a situação da doença. As pessoas, para acreditarem que aquela pessoa está doente, muitas vezes precisam de ver que existe uma ferida aberta, não é? E quanta doença invisível não existe, e não existe compaixão por as pessoas que padecem de determinados tipos de doença. E há quem também não queira mostrar que está doente. Há muitas pessoas que ocultam. É o processo de... o próprio processo da doença, todos nós somos diferentes, a forma como encaramos a doença também é diferente, não é? Tem muito a ver com a vivência própria da pessoa, e algumas pessoas ou tentam não subcarregar os outros, não é? E guardam para si, outros vivem em negação constante dessa patologia, dessa doença. E há muitas pessoas que querem proteger os pais do sofrimento, mas ao fim e ao cabo, se a morte vier mais cedo e um filho morrer à frente dos pais, essa dor é muito grande, não serviu de nada estar a protelar e a não querer dizer que estava efetivamente doente com os dias contados. É verdade. Acho que o choque vai ser muito maior, penso eu. O choque é sempre grande porque nunca estamos preparados para a morte, mas o simples facto de as pessoas estarem envolvidas no processo ajuda muito depois, quando a pessoa começa, ai, se eu tivesse feito isto, e porque é que aconteceu isto, não é? Ajuda muito a passar essa fase. Essa fase dos porquês e dos ses, não é? Tal como havíamos dito na semana passada, vamos falar da morte. E pôs aqui uma frase bem elucidativa para que nós possamos refletir e segui-la. Você nasce sem pedir e morre sem querer. Aproveite o intervalo. É verdade, Crisália. Não sabemos o que é que está para lá da morte. Portanto, o que importa mesmo é esse intervalo. E nesse intervalo é o momento presente. Porque o passado não volta, não é? E o futuro ninguém o sabe, não é? Portanto, a importância de viver bem a vida, e viver bem a vida é estar bem consigo próprio para conseguir viver bem a vida e querer o bem ao próximo, não é? E este intervalo deve ser, devemos refletir sobre ele e sobre o que realmente queremos para a nossa vida. E como a Crisália bem disse, há um propósito que dá sentido à vida, e as pessoas que têm a felicidade de conseguir encontrar esse seu propósito, não é? Normalmente é sempre mais tarde, é sempre no ciclo já de idade bastante avançada, a partir dos 50 anos em diante. Sim, sim, sim. Normalmente há quem esteja mais evoluído e que consiga reconhecer e saber para onde vai bem mais cedo. Crisália, isso tem a ver com o tal amadurecimento que só a idade traz, não é? E esse amadurecimento leva exatamente a essa reflexão. E como muita gente já diz, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para seguir um sonho, nunca é tarde para iniciar projetos, não é? Portanto, estamos sempre a tempo de agarrar a vida. E não devemos impor aos outros as nossas convicções. Cada um pensa acerca da morte diversas coisas. Eu tenho aqui uma oração de Santo Agostinho que achei engraçada e que vou aqui ler. A morte não é nada. Apenas passei para o outro lado do caminho. O que eu era para vocês, continuarei a sê-lo. Falem comigo como sempre falaram. Vocês continuam a viver no mundo dos homens. Eu estou vivo no mundo do Criador. Continuam a rir daquilo que nos fazia rir juntos. O fio não foi cortado. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que ainda aí estão, sigam em frente. A vida continua como sempre foi. Portanto, cada um que siga aquilo que sente no seu coração, exato, as suas ideias. E nós hoje vamos aqui levantar diversas questões. É porque essa afirmação de Santo Agostinho reflete exatamente essa tal reflexão sobre a vida, não é? Porque nós agarramos-nos muito à parte física, não é? E sentimos muito a parte física da pessoa, não é? Já não está ali, não existe, não é? Mas ela continua a existir. E é essa percepção de que ela continua a existir em nós, não é? Nas lembranças que nós temos, continuarmos a praticar determinados rituais que fazíamos com essa pessoa, permite que a memória dela continue presente. E isso, de certa forma, ajuda a atenuar a ausência do corpo físico, não é? Nas festas de aniversário, há muita gente, quando parte algum ser, que continua a colocar o prato como se a pessoa ali estivesse presente. É o que a Crisália diz, cada um vive à sua maneira. A morte, e quando falamos de morte falamos de luto, não é? Vive o luto à sua maneira. Cada pessoa é única, portanto cada processo é único. Até para se sentir bem consigo próprio, sim, para não sofrer tanto. Sim, a pessoa é sempre arranja uma perda muito grande. A pessoa arranja estratagemas, até pode parecer louco aos olhos dos outros, não é? Mas loucura não tem nada, são estratagemas, e temos que dar tempo à pessoa para ela enquadrar-se nessa nova realidade, não é? Há quem goste de vestir o preto porque se sente bem com a roupa preta, mas há o contrário, há o inverso. Quem não se queira vestir de preto, para que não estejam constantemente a perguntar quem lhe morreu, quem lhe morreu, é e verdade. A pessoa está a reviver constantemente a história e o sofrimento da pessoa que partiu. É verdade, é verdade. Portanto, os próprios rituais vão mudando, não é? A própria forma de viver. Enquanto nós aqui choramos, quando parte alguém, em África e noutros países do Oriente, cantam e louvam a partida. É, não significa que a pessoa não esteja a sofrer, mas tem o entendimento que o sofrimento da pessoa que partiu terminou e que ela já está melhor, não é? E essa percepção ajuda, lá está, é um mecanismo que ajuda a pessoa a superar, não é? Acreditar que a pessoa foi para um lugar melhor, não é? Até nós também, quando pensamos e refletimos sobre a nossa morte, também desejamos ir para um lugar melhor, não é? Portanto, nada disto sai fora do contexto. Aí está a vida eterna para quem acredita. Exato. Portanto, Crisália, há um problema real em lidar com a morte, não é? É um tema delicado e complexo numa sociedade que vende o sonho da beleza, da juventude, do tratamento das rugas, do medicamento para a dor, da enfatização que é uma solução para tudo. Protegemos as crianças da morte, protegemos-nos a nós próprios da morte, e esta sociedade não educa para a perda. E este é um grande problema, não é? É a falta da educação para a perda. Porque quando nós falamos da perda, não significa só a perda da morte. Há muitas situações na nossa vida que implicam perda. A perda do emprego, a perda de um casamento. A pessoa tem que se reconstruir numa nova pessoa, não é? A perda de papéis, não é? São diversas mortes a que nós assistimos. Exatamente. E, portanto, se nós não nos educarmos para a perda e perceber que tudo que tem um início tem um fim, esta aceitação é muito dolorosa e traz sofrimento, não é? E esse engano, lá está, esse engano quanto ao processo natural da vida, do envelhecimento e desta tal mudança, gera este tal constante sofrimento e dor pela não aceitação das coisas como elas são, não é? E então aceitar a vida, aceitar a finitude da vida, aceitar a morte como um processo normal, é meio caminho andado nesta jornada, porque a vida e a morte andam de mãos dadas, não é? E como temos vindo a falar, não é? Falar da morte, o que é, já viu, Crisal, é neste bocadinho, o simples facto de estarmos a falar da morte, as reflexões que já aconteceram em nós sobre o quê? Sobre a vida, não é? E o seu verdadeiro sentido. E esquecemos que a cada momento, porque cada momento é único, que a probabilidade de ser o último é de 50%, não é? É 50-50. Daí que quando nos deitarmos hoje, é importante que nos sintamos gratos pelo dia, que desejamos que tenhamos uma boa noite, não é? E a oportunidade, isto é muito importante, a oportunidade de continuar a aproveitar e a dar o sentido à vida. Isso devia ser uma prática diária. Diária. O agradecimento é logo pela manhã. Por acordar. Por acordar. Não é? E à noite analisar as coisas boas, deixá-las bem repetidas, as coisas boas que aconteceram, e tentar melhorar aquilo que não correu tão bem. Exato, porque fala-se muito hoje em dia da meditação. Isto é um bocadinho a meditação, não é? Refletir sobre o dia que tivemos, sobre as coisas boas, sobre as coisas menos boas, o que é que faríamos numa situação idêntica? Porque mesmo que se viva a mesma situação, essa situação é sempre diferente e nós temos sempre a oportunidade de melhorá-la, não é? E somente refletir sobre esta, sobre isto, sobre a meditar sobre a vida, sobre o que é que nos acontece, sobre a nossa influência nos outros, o que é que podemos levar de bom para os outros, não é? É que permite que a pessoa melhore, não é? E muitas das vezes somos molestados com determinadas doenças, um AVC que não nos leva à morte, ou um cancro com cura, determinadas situações para que nós acordemos. Despertar. Para despertar espiritualmente, para ver aquilo que estamos a fazer, para ainda irmos a tempo de resolver e melhorar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa maneira de estar consigo, primeiramente conosco, e depois aos outros que estão ao nosso redor. Eu acredito que as adversidades da vida são puxõezinhos de orelha para nós não desperdiçarmos a vida, não é? Porque o pior que existe é uma morte em vida ainda, não é? É aquele vazio que a pessoa sente, é a pessoa não trazer valor à sociedade, não trazer valor a si, não é? E essa morte é muito complicada, não é? E muitas vezes andamos tão iludidos com... Se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa, ai como eu era feliz. Depois adquire-se o carro, adquire-se a casa e o vazio continua. A felicidade nunca vem, não é? O vazio interior continua. É verdade, é verdade. Avancemos. Portanto, Crisália, é importante dar o sentido à vida, não é? Até que quê? Até que a morte surja, não é? E a morte pode surgir, eu resumi quatro pontos fundamentais para analisarmos a perspectiva de como se pode morrer. Então, a forma que todos procuram é a forma natural, que seja natural, não é? Que seja a dormir. Seja a dormir, que, sem sofrimento, todos exato. Pedimos, ai, Deus queira que eu tenha uma morte rápida, sem sofrer. É verdade, nem dê por ela. Temos a morte súbita, andamos no nosso dia-a-dia, não é? E lá temos um AVC fulminante, temos algo que nos tira a vida de forma súbita, não é? E aí... Nós nem sequer pensamos sobre as coisas, não é? Nem, não há também uma reflexão nem nada disso. É um sofrimento muito grande para quem cá fica, não é? Nunca se está preparado e principalmente nestas situações. E quando se é mais jovem. Exato. Ou com um acidente de rodoviário. Exato. E, portanto, temos depois a morte que surge resultante de uma doença crónica ou terminal. Portanto, é algo que se está à espera que aconteça, não é? Por muito que as pessoas digam que há oportunidade de se prepararem, de nos prepararmos, não é bem assim, porque nunca estamos preparados, não é? E depois vem exatamente aquilo que a Crisália falou, que é um acidente rodoviário, é um homicídio, que é o quê? É a morte violenta. E esta, cada vez em maior quantidade. E não desprezando as outras formas de morte, não é? Não desprezando o sofrimento das pessoas, porque cada pessoa sofre à sua maneira, não é? Nós não conseguimos quantificar a dor, não é? Mas a morte violenta, sem uma razão aparente, não é? É muito doloroso. Agora com a violência doméstica... Está a acontecer também muitas mortes violentas. É verdade. A violência doméstica, os assaltos à população idosa, sem dó e piedade, não é? Por uns trocos, não é? Portanto, isto é importante refletir sobre estas situações, não é? E arranjar problemas para resolver determinadas delas. Só tendo a consciência e a aceitação que as coisas acontecem, não é? É que podemos tomar medidas para conseguir, não é? Ultrapassar determinadas coisas. Mas nunca se consegue controlar a 100%, não é? Não se consegue, não é? Portanto, a vida tem sempre um fim. É? Há sempre consequências que nós não conseguimos, do processo natural, não conseguimos controlar, por mais que a medicina esteja avançada, que esse também é outra situação. A medicina está muito avançada, mas será que vale a pena o prolongar da vida em determinadas condições? Não é? E como a Crisália também falou, em relação à forma como se vivencia o luto, não é? O uso do preto ou o não uso do preto, o ritual... Ou outras cores, noutras regiões utilizam-se e outras cores. Práticas que existem, decorrentes do ritual de morte, não é? Nós verificamos que ele está a mudar ao longo dos tempos, não é? Até metade do século XX, até há bem pouco tempo, não é? Até 1950... Não é? A morte ocorria em casa com o apoio da família e da comunidade. Hoje isso já é algo raro, não é? O mais comum é que ocorra em meio hospitalar ou institucional, como os lares de idosos, não é? E esta mudança traz-nos novos desafios. E um deles é no momento mais delicado da vida desse ser humano, que amanhã podemos ser nós. Portanto, é importante que se começa a tomar medidas sobre isto é o medo, a angústia de quê? De morrer sozinho, não é? Daí que neste ponto ainda há muita coisa a fazer. As pessoas, pronto, querem o bem ao seu ente querido, não é? E na aflição levam as pessoas para o hospital, não é? Porque a pessoa, quando inicia o seu processo de morte, não é? A pessoa deixa de comer, a pessoa deixa de beber, não é? E a família, naquela ânsia de querer continuar a ter o seu ente querido cá, vai e procura ajuda médica. E depois essa vida é suportada através do soro, não é? De umas fórmulas, de... E eu pergunto, será que isso é o mais certo? É o mais indicado? Não é? E neste ponto, cada um de nós já tem uma ferramenta que pode fazer, que ao refletir sobre isto pode fazer, que foi uma ferramenta que também falei no programa passado, que é o testamento vital, em que a pessoa pode dizer que em determinadas circunstâncias, em que não possa escolher por si, não é? Que não quer os tais apoios à vida, não é? Quer partir em paz. Mas também pode estar a sofrer dores. Nesse ponto já existe uma avaliação muito boa, não é? E recorre-se aos cuidados paliativos. E há que dar um grande agradecimento a todas as pessoas que trabalham nos cuidados paliativos, que fazem um trabalho excelente, não é? Porque paliar tem a ver com resolver a dor, não é? A pessoa possa ter o seu tempo, o seu momento sem dor, para, de certa forma, haver aquela despedida, não é? E uma pessoa sem dor, que é outra reflexão que se pode fazer, a pessoa quando tem dor deseja, um dos caminhos é desejar a morte, porque a morte acaba com a dor, não é? Daí há a tal problemática em relação à eutanásia. Porquê? Porque a pessoa, se não tiver dor, será que ela deseja a morte? Não é? E daí estes temas serem um bocadinho complexos. E quem não consegue resolver por outra forma, quem tem dor, suicida-se. Sim. Já não consegue ultrapassar. Suicida-se, podemos pensar no suicídio da forma mais violenta, ou podemos pensar que a pessoa quando quer morrer, morre. Porque ela deixa de comer e ela deixa de beber. Não é? Porque não há ânimo para mais nada. A pessoa não sente, não tem energia para nada, não é? E entra nesse processo. Este processo acontece muito nas pessoas que vivem um luto prolongado, de uma dor enorme, de um sofrimento enorme, que deixam de ter vontade e energia para o que quer que seja, não é? Porque é que acontece, e está tudo interligado, casais que são muito unidos, que não conseguem suportar a morte do outro cônjuge, morrem logo a seguir ao fim de pouco tempo. Deixam naturalmente de comer. É. Daí, a tristeza é tão grande. É, daí que o ser humano tem a capacidade de iniciar o processo da morte, não é? Não significa que a morte só seja pelo envelhecimento dos órgãos, pelo envelhecimento do organismo, não é? A pessoa mentalmente tem força para quê? Para iniciar esse processo, não é? E uma das coisas que na prática com as pessoas de idade e que nos deixava de certa forma descansados e perceber que o que se passava ali eram chamadas de atenção, era exatamente quando o idoso diz que vai morrer, não é? Mas se ele mantém o seu apetite, nós conseguimos perceber aí que é uma chamada de atenção, que a pessoa necessita dos seus familiares, necessita do apoio, não é? Nem que seja apenas um aperto de mão, eles sentem isso. E quem vai para os lares sabe, é a minha última morada. Sim. Vai consciente é a minha última morada, resta-me agora estes dias que aqui vou estar. É, e o problema também do peso da palavra lar, não é? Tem a ver com quê? Tem a ver que as pessoas já chegam aos lares numa fase da vida com muito pouca qualidade de vida, não é? E então... Vão mesmo no limite. Ou mesmo no limite. Muitos vão dos hospitais em fase terminal para os lares, não é? Porque se tivessem condições, as famílias conseguiam albergá-los e tratar deles. Exato. E depois nós pensamos assim: aquela pessoa que deseja ir para o lar com o intuito de ter companhia, de se divertir e por aí afora, como é que ela consegue conviver com a imagem diária da finitude da vida? É verdade. Começa a ver as companheiras que ali estão, cada dia embarca uma. Exato. Portanto, é isto também que temos que refletir, não é? Estamos continuamente a falar que aqui, falar de morte é falar de vida, falar de morte é falar do processo de luto. E o luto continua, perdura ao longo dos tempos, não é? Porque nós morremos mesmo dentro do útero da nossa mãe. Quando morremos no útero para renascer para a vida. É verdade. E depois temos o outro ciclo. Morremos aqui para renascer para a vida eterna. Isto é para quem acredita. Exatamente, no renascimento, no ciclo que temos vidas, não é? E que essas vidas servem para melhorarmos, não é? Muitas vezes até parece que há pessoas que vêm e que nem melhoram, não é? Não melhoram nada, não aproveitam nada da sua vida para melhorar determinados traços que têm, não é? Eu cá sou assim, tenho que maturar assim como eu sou. Quem quiser... Quem quer, quer. Quem não quer... É verdade. Mas não é bem assim. Não. E, portanto, o luto é uma reação emocional de profunda tristeza e dor por uma perda significativa. E é importante perceber que o luto é um processo, uma experiência muito própria, só de quem passa por ela e que a vive à sua maneira. Demore o tempo que demorar. É importante perceber que o luto não é uma doença. Porque agora está muito na moda catalogar o luto como uma doença psicológica, não é? Porque a pessoa tem um sofrimento, tem uma dor que não consegue resolver ou que demora o seu tempo a resolver e então vamos colocar isso numa depressão, vamos colocar isso numa ansiedade, a pessoa tem uma dualidade de sentimentos tão grandes, poderá ser bipolar, não é? E nós temos que perceber que o luto não é uma doença. As pessoas não estão loucas. As pessoas estão a vivenciar o seu processo de luto, não é? Óbvio que em casos extremos é necessário uma ajuda psicoterapeuta, não é? E neste campo houve um grande passo este ano. Muito em conta também com o trabalho que tem sido desenvolvido nos cuidados paliativos. E então este grande passo foi a criação de consultas de luto em 5 unidades piloto no país. E uma delas é a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em Beja. Portanto, esta unidade piloto já dispõe de consultas de luto. E no processo de luto estão identificadas 5 fases e estas fases podem não ser lineares. A pessoa também pode experienciar a mesma fase mais do que uma vez. Ou então pode haver fases que a pessoa não experiencia. E a compreensão destas fases ajuda aqui a suportar a dor e a superá-la também, não é? E então, resumidamente, a pessoa quando toma conhecimento da perda, entra em quê? Entra na primeira fase, que é a negação. Não aceita a perda e recusa-se a acreditar no que aconteceu, não é? Vive em negação total. E muitas vezes, Crisália, o tal manter tudo igual, colocar o prato na mesa, manter a vida normal, não é? A pessoa está na fase de negação. E nós temos que respeitar isso, não é? Se nós estarmos ali assim... porque é isto? Só vamos quê? Estar a desprezar o sofrimento dessa pessoa. E não nos cabe a nós isso. E agudizar ainda mais. Exatamente. Porque a pessoa pensa daquela forma. Claro. E então, devemos saber auxiliar. Se... Nada como uns terapeutas. Crisália, devemos ouvir. Exato. Ouvir é muito importante. Ouvir. Deixar desabafar. Exato. E de certa forma, sem magoar ainda mais essa pessoa, mediante as ferramentas que nós temos, as nossas vivências de perda, ampará-la. E não darmos sugestões agressivas. Não. Deixa-te disso. Claro. E a seguir, há uma fase de quê? De revolta, de raiva. É a fase em que começam os tais porquês e os ses. Porquê a mim? Porquê a mim? Há tanta gente ruim neste mundo. Se há Deus, eu não merecia isto. Exatamente. Se eu tivesse feito assim, se calhar isto não tinha acontecido. E esta fase é uma fase de quê? De tortura pessoal. Porque a pessoa... parece que assume a culpa daquele acontecimento. E não existe culpa de ninguém por aquele acontecimento, Depois, temos uma terceira fase, que é a negociação, em que a pessoa deixa a negação de lado, percebe que a revolta, que a raiva não a leva a lado nenhum, e então começa a negociar com ela própria. Como, por exemplo, através de promessas, de acordos, de sacrifícios, no sentido de quê? De que volte tudo ao normal, ao que era antes, E quando a pessoa começa a entender, a compreender, a ter a percepção que nada vai ser como era antes, entra então numa fase muito crítica e muito delicada, que é a quarta fase, que é a depressão. A sensação de perda imediata de sonhos, de projetos, de mudanças e as lembranças constantes associadas à pessoa são comuns nesta fase, Portanto, aquela situação de estarmos ali, opa, deixa-te disso, vá, já passou muito tempo, quer dizer, isso é estar constantemente a reviver a dor daquela pessoa. E nós temos que ser muito sensíveis em relação a isso, porque se a pessoa está em nenhuma das fases, nós temos o direito disso. Mas na fase da depressão é muito complicado este tipo de conversa, E então, para quem está na condição de uma doença terminal, é o momento que já não consegue negar a perspectiva da morte. Sentimentos de melancolia, desânimo, desinteresse, apatia, tristeza, choro e impotência são comuns. E quer para quem está a atravessar uma doença terminal ou para a pessoa que está na tal depressão pela perda do ente querido, é muito importante que quem está próximo fique mais próximo. Porquê? Porque as pessoas têm tendência a isolar-se, totalmente do mundo e do convívio social. E quando a pessoa consegue resolver todo este processo dentro de si, quando consegue entrar na última fase deste ciclo, que é a aceitação, em que não há mais negação, nem revolta, nem negociação, o estado de depressão é substituído pela aceitação da perda através de um novo olhar perante a vida, em que a pessoa, à sua maneira, encontra a tranquilidade e o equilíbrio, mudando a perspectiva e lidando com o vazio, dando-lhe um sentido, Pode ser através de voluntariado, pode ser através de um novo projeto, pode ser mil e uma formas, Mas nós temos... Ter um objetivo na vida é muito importante. Muito importante. Um objetivo na vida e estarmos rodeados de pessoas que nos querem o bem e que nos ajudam neste crescimento, E, portanto, Crisália, estará... que a Crisália já levantou aí a pontinha do véu, já falou. E a sociedade? A sociedade permite que a pessoa tenha o seu tempo de luto? Ou será a primeira a desvalorizar o sentimento da pessoa enlutada? Quantas vezes a dor no peito suga todas as energias da pessoa, deixando-a sem ânimo para nada, e vem a palmadinha nas costas e a frase: tens de ser forte, Ou então aquele conselho assombroso: foca-te no trabalho para não pensares nisso. como se fosse possível esquecer, não é? E perante a morte, legalmente, temos direito aqui. Temos direito a 5 dias de falta justificada, não é? Pela morte do nosso cônjuge, não é? E por parentes em primeira linha, pais, sogros, filhos, e 2 dias para parentes em segundo grau, em linha colateral. Os nossos avós, não é? Os nossos tios, que são como segundos pais, não é? Os primos, não é? E aqui coloca-se o quê? Parece que estão-nos a impor um prazo para arrumarmos a questão da morte e do luto, não é? Isto é inconcebível. Uhum. E para concluir, a morte pressupõe o fim da vida como o conhecemos. E será mesmo o fim? Haverá algo para lá da morte? Ninguém sabe. Só a percepção de que o tempo passou tão rápido e de que ainda existem projetos por terminar como para começar. Estamos mesmo na reta final. É verdade. Se houver algo mais a acrescentar sobre este tema, poderemos... Não, vamos avançar então para, na próxima rúbrica, vamos falar então de como é que a pessoa consegue reinventar-se após os 65 anos, ou mesmo, como já falámos nesta rúbrica também, quantas pessoas aos 50 anos não despertam, não é? Vamos abordar esse tema na próxima rúbrica. Obrigada. Ana Luísa, até para a semana. Obrigada, Cris. Espero que tenha sido proveitosa esta edição. Muito obrigada. Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo.